A sura dos renegadores da fé. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Dize, ó renegadores da fé. Não adoro o que adorais. Nem estáis adorando o que adoro. Nem adorarei o que adorastes. Nem adorareis o que adoro. A vós, vossa religião, e a mim, minha religião.